5.2.6 Exercício prático. Objetivo: criar e-mails automatizados para dois contextos profissionais distintos. Tarefa 1. Contexto 1. Escreva um e-mail formal para o chefe, informando sobre o andamento de um projeto, destacando resultados e sugerindo próximos passos. Informações: título do projeto, lançamento de campanha publicitária. Status: 80% concluído. Ponto de destaque: aumento de 20% no engajamento nas redes sociais. Próximos passos: finalizar os ajustes no design da campanha até a próxima semana. 2. Contexto 2. Escreva um e-mail informal para um colega, agradecendo por ter ajudado a solucionar um problema técnico e sugerindo uma reunião para discutir novos projetos. Informações: problema resolvido, bug no sistema de vendas online. Proposta: reunião na quinta-feira, às 15 horas. 3. Instruções: use uma ferramenta como ChatGPT ou Flowrite para gerar os e-mails. Certifique-se de ajustar o tom e a estrutura de cada mensagem ao contexto. 4. Entrega: apresente os dois e-mails gerados e analise se o tom e o conteúdo atendem ao propósito de cada cenário. 5. 5.2.7 Reflexão. 1. Como a IA ajudou a economizar tempo e garantir precisão na comunicação? 2. Os e-mails gerados foram adequados aos contextos propostos? 3. Que melhorias poderiam ser feitas para refinar as mensagens? Próximo passo. Agora que você dominou a geração de e-mails, vamos explorar como criar atas de reuniões automatizadas na próxima sessão, otimizando ainda mais a comunicação profissional.